Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara. Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco. Vem dos quatro paredes, 700 por minuto. O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Quando toca essa no baile, chega com essa perereca. Quando toca essa no baile, chega com essa perereca. Então vai checa, vem checa, vai checa, vem checa. Então vai checa, vem checa, vai checa, vem checa. Ela faz, ela vaca, ela vai descendo, ralando na água, vai. Olha o que ela faz, ela vaca, ela vai descendo, ralando na água, vai. Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara. Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco. Vem dos quatro paredes, 700 por minuto. O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Quando toca essa no baile, chega com essa pereca. Quando toca essa no baile, chega com essa pereca. Então vai checa, vem checa, vai checa, vem checa. Então vai checa, vem checa, vai checa, vem checa. Ela vai descendo, ralando na água, vai. Olha o que ela faz, ela vaca, ela vai descendo, ralando na água, vai.